meuscds.com. Tá falando do quê? Se escondendo do quê? Vamos cuidar da gente, ninguém tem nada a ver. Tá com medo de quê? Preocupada por nada. Deixa toda essa gente, se a gente que sente. Vão dizer que não vai combinar, que a gente não vai se acertar, que isso tudo é furada, que não vai dar em nada. Toda regra tem sua exceção. É isso que cê vai dizer. Que você está comigo, que o meu corpo é seu e que os meus hormônios se entendem contigo. Pra quem quiser saber, conta que eu escolhi você. É isso que cê vai dizer. Que você tá comigo, que meu corpo é seu e que os meus hormônios se encontram contigo. Pra quem quiser saber, conta que eu escolhi você. Eu escolhi você. meuscds.com. Respeita, bebê, que aqui tem sentimento. Bebendo e chorando e ligando pra ele. Ô, paixão. Vão dizer que não vai combinar, que a gente não vai se acertar, que isso tudo é furada, que não vai dar em nada. Toda regra tem sua exceção. É isso que cê vai dizer. Que você tá comigo, que meu corpo é seu e que os meus hormônios se entendem contigo. Pra quem quiser saber, conta que eu escolhi você. É isso que cê vai dizer. Que você está comigo, que o meu corpo é seu e que os meus hormônios se encontram contigo. Pra quem quiser saber, conta que eu escolhi você. Eu escolhi você. Conta que eu escolhi você. Eu escolhi você.